que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. De agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, eu não sou Adolfo Maciel. Ah. Nem eu. Nem sou Adolfo Maciel. Pois é, galera, hoje, infelizmente, o Adolfo não pôde comparecer e estamos aqui para apresentar o Classic Rocks. Vamos tentar fazer o melhor possível, tá? Eu sou o DJ Marcandi, aquele que faz as sequências lá, mixa no Flash House, que toca todo sábado, inclusive daqui a pouco, tá? Às 18 horas. E aqui ao meu lado, Ilana Couto, minha esposa. Eu mesmo. Essa sou eu. Isso. E aquele que falou aquele baixinho gostosinho ali foi meu filho, nosso filho, Nicolas Couto. O programa de hoje é o seguinte, vai ser baseado na experiência que eu adquiri ao longo do tempo com Adolfo Maciel. E vou misturar um pouquinho com algumas coisas que eu gosto também de ouvir, mas que não sai muito da linha do rock and roll. E fiz aqui um playlist. E o negócio vai ser mais ou menos ao estilo Adolfo Maciel, né? A porrada vai estancar. Vamos começar então esse primeiro bloco aí? Legal. Eu preparei aqui uma sequência de muita coisa interessante, inclusive, dentro do clássico, dentro do cover, dentro das novas, dentro das velhas, inclusive um cover. Vou começar, tá? Com um cover de Tears for Fears. Você vai ouvir o comecinho aí, vai achar que tá tudo indo muito bem, tudo naturalmente, mas vai se surpreender. Legal? A gente volta a se falar. Yeah. wasn't easy, but nothing is. No. House. Money is the reason to be. It's been and just wanna sing Louie, Louie, Louie, Louie. About the meaning of my life again, and I have to sing Louie, Louie again. Louie, Louie, oh baby, I gotta go now. Louie, Louie, oh baby, I really gotta go now. Oh, let's get you right now. I mean, I'm trying to do right, but hey, life after Bush and Gorbachev, the wall is down, but something is lost. Turn on the news, it looks like a movie. It makes me want to sing Louie, Louie. prophets were written on the studio walls. With the sound of silver. Oh, silver. Oh, silver. Essa sequência, cara. Tava aqui ouvindo, fiquei imaginando John Travolta andando, tocando a musiquinha do Stay Alive com essa versão porrada do Ozzy, cara. Deve ter ficado. Já imaginou ele andando nesse pique todo? Fiz até o figurino, inclusive já botei até uma pulseira daquela preta, com aquelas coisinhas metálicas assim. Que horror, isso é coisa de pitbull. Deu até pra fazer a cena. Bom. A última aí foi Rush, The Spirit of Radio. É bem o que tá acontecendo aqui, o espírito do rádio. Total e completo improviso. Um casal aqui substituindo Adolfo Maciel, como se fosse possível substituir uma lenda. Inclusive, um grande abraço ao meu grande amigo Adolfo Maciel, junto com a gente aí há mais de 2 anos, há 2 anos e meio praticamente. Esse é o cara do rock and roll, tá? Anterior foi Kansas, Point of No Return. Anterior foi a que a Ilana falou, que foi Ozzy cantando Stay Alive. Aliás, uma versão completamente... Porrada. Porrada. Tem um adjetivo mais porrada do que porrada? Porrada do porrada. Ah. Anterior foi Iggy Pop, Louie Louie. Blur, Sun 2. Uhul! É muito boa. E a primeira foi Disturbed. Aliás, o nome diz tudo, né? Shout. Começa com aquele sininho bacaninha. Shout! Todo mundo conhece, né, não? Muito legal. Segura. Vamos faturar, como diz Raul Gil. Vamos faturar. E daqui a pouquinho, mais surpresas nessa edição antológica do Classic Rocks. Segura aí. Classic Rocks. Dando sequência aí ao Classic Rocks versão antológica, apresentado aqui pelo DJ Marcandi e pela Ilana Couto. Isso aí. Em pessoa, ao vivo a cores, nessa tarde, eu diria antológica também, de sábado. E já comecei mal. Vou pedir desculpas porque quando eu anunciei as músicas aí no bloco anterior, eu comi o quis. Que horror! Pelo amor de Deus, não sabia disso não. Comi os caras pintados. Pois é, eu não anunciei I Wanna Rock and Roll All Night and Party Every Day. Pois é, então vamos repetir a sequência que foi. Começou com Disturbed, naquela versão porrada de porrada de porrada de Shout. Depois foi Blur, uhul, Sun 2, Kiss, I Want to Rock and Roll All Night, Iggy Pop, Louie Louie, Ozzy Osbourne, Stayin' Alive, Stayin' Alive, Kansas, Point of No Return, e Rush, o espírito do rádio, o Spirit of Radio. E diferente do Adolfo Maciel, nós não vamos dizer o que vai tocar agora. Surpresa! Yeah! Segura aí! Aumenta o volume! Classic Rocks.

Trying hard to find, find you. Michael Schenker, Far Beyond the Ocean, Nazaré, When the Lights Come Down. Queensryche, Welcome to the Machine. Eu tô com aquele negócio do Staying Alive na cabeça. Dessa vez eu tô imaginando aquela zebra do Madagascar. Isso, e imagina ela assim, nos... reboladinha. E nos trajes, assim, ao som de Ozzy. Complicado imaginar, viu? Eu não consigo tirar isso da cabeça. Voltando aqui, Robin Tower, 20. Ó, é o 20 com aquele THzinho pra representar o 20. Como é que se fala isso em inglês? Isso mesmo, 20th Century Blues. 20th Century Blues. Mas o TH não tem um somzinho, 20. 20. É, então é isso aí, tá? O 20th Century Blues. Quiet Riot, Main Attraction. Tá reparando que eu tô seguindo a linha do Adolfo? Tá parecendo que é o Adolfo que tá aqui, hein? A porrada tá estranha. Aliás, ele acabou de ligar pra cá e ele falou uma coisa muito legal. Rock em família. Isso aí, Lana, Marcos e Nicolas. É, mas isso aí... Nós temos um grande e maravilhoso professor, Adolfo Maciel. Ronnie James Dio, The Last in Line. Aliás, aprendi com o Adolfo nas histórias que ele conta no programa. Ronnie James Dio é um pouca sombra. Era, morreu há 2 anos e pouco. 1 metro e pouquinho, mas com a voz de gigante, cantando ali no Black Sabbath. Na época ele substituiu o Ozzy, ficou aquela coisa meio que de briga e tal, mas acabou tudo na paz. E também aquela aparência, aquela coisa de arrogância, é só a imagem, tá? O cara era maneiro pra cacete. Anterior, Anastasia, Lay All Your Love On Me, um cover do ABBA, acreditem, ABBA, no Classic Rocks Antológico. Classic Rocks versão antológica, apresentada pelo DJ Marcange e Lana Couto. E aqui a interferência do filhotão gostoso pra caramba, Nicolas. Alô. Vamos começar legal, tá? Vamos começar com Guns N' Roses. Aliás, né, eu vou fazer assim uma breve interferida, tá? Na verdade, não vou anunciar muita coisa, não. É, vai começar com Guns N' Roses, I Used to Love Her. Então, a primeira música já vai dar mais ou menos a pista de como vai ser todo o bloco. Vai ser um negócio assim meio Remember, né? Vai ter uns negocinhos interessantes aí no meio do caminho. Inclusive, é uma música de 2012, de um italiano chamado Giovanotti. Ele fez parceria, inclusive, com aquele cara que canta uma música que foi uma das 10 pedidas ali do... Michael French, Spearheads. Ele fez uma parceria com esse sujeito, inclusive foi uma das 10 mais pedidas do primeiro ano da Rio Sul Rádio, se eu não me engano. Aquela... Qual o nome da música mesmo? Sunshine, como é que era? Alguma coisa de Sunshine mesmo. The Sound of Sunshine. Ele foi no Altas Horas do Grossman, inclusive. Maneiraço, tá? E esse italiano... Eu não sei se o Michael French é italiano, tá? Mas o Giovanotti é italiano. Ele cantou um rock assim, bem charola, bem comercial, mas é um rock gostoso. Aliás, ele foi lançado pela Lady Gaga. Inclusive, você vai ouvir ele falando muitas coisas, né? E pro grande espetáculo do Poiulo Big Bang, Siamonoi e UET. Pra quem fala italiano, entendeu. Eu não falo, mas eu li, tá? E... ele fala inclusive da Lady Gaga na música. Observa bastante, tá? Vai começar com Guns N' Roses e no meio do caminho você vai ouvir aí o Giovanotti. Vamos lá! Classic Rocks. I used to love her,

messo la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Io e te che ci abbracciamo forte, io e te che ci sbattiamo forte, io e te che andiamo controvento, io e te che stiamo in movimento, io e te che abbiamo fatto un sogno, che volavamo insieme, che abbiamo fatto tutto e tutto c'è da fare, che siamo ancora in piedi in mezzo a questa strada, io e te, oh! Altro che musica, altro che il Colosseo, altro che America, altro che l'ecstasy, altro che nevica, altro che Rolling Stone, altro che football, altro che Lady Gaga, altro che oceani, altro che argento e oro, altro che il sabato, altro che le astronavi, altro che la TV, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te, che abbiamo fatto pugni, io e te, fino a volersi bene, io e te, che andiamo alla deriva, io e te, nella corrente. Senza saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male, volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, sono sicurissimo, amore. Thank you. answer. Just when you think she's yours, she's flown to other shore. To laugh at how you break now into this lake. Yeah. Houston, More Than a Feeling, uma das minhas preferidas, que faz parte, inclusive, da programação normal da Rio Sul Rádio. É uma banda, ó, eu não sei, é uma música dos anos 80, começo dos anos 80. Há quase 30 anos eu imaginei um padrão, um conceito, e jamais imaginaria que conseguiria montar uma rádio que fosse ser possível de ser ouvida no mundo inteiro, tá? E é nessa época que eu imaginei essa rádio, que hoje é a Rio Sul Rádio, é nessa época que tocava músicas desse tipo, Boston More Than a Feeling. Alguns a consideram brega, indifere, eu acho mó barato, tá? Anterior, Jethro Tull, Overhand. É isso mesmo? Eu acho que sim. Minha letra também é uma porcaria. Jenny loves Jezebel, o gênio Dini. Bom, ele ama Jezebel. É, tá? Motion of Love, Demetrius Severin. Aliás, o back vocal dessa música lançou Julian Regan, que montou uma banda chamada All About Eve, que também faz parte da programação da Rio Sul Rádio. Presta atenção aí. Anterior, Echo and the Bunnymen, com Ian McCulloch, fantástico cara, Lips Like Sugar, Jovanotti e o Pio Grande Espetáculo do Poil Big Band, como eu disse no começo do bloco. Journey, Don't Stop Believing, um clássico, até hoje comentado e executado geral. E começamos com Guns N' Roses, I Used to Love Her. Classic Rocks. Vamos começar agora o último set. Como o Adolfo diz, o último bloco é coisa de dentista. Preparamos um set assim bem bacana, mais ou menos na época em que eu e minha esposa, Ilana Couto, presente aqui no estúdio, nos conhecemos. Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Na verdade, Beckman Turner Overdrive, não, porque isso é anos 70. Mas tem muita coisa assim que lembra bastante a nossa época. Anos 90, você tá querendo condenar a nossa idade aqui, cara? Mas eu preparei uma surpresa de 2012. Fabulosa. Na minha opinião, foi a melhor música de 2012, independente do gênero. Aliás, eu acredito muito que ela se encaixa no rock, no pop, no... se encaixa em qualquer ocasião. Ela é inspiradora até para eventos, para formandos de segundo, terceiro, quarto, oitavo grau. Enfim, a música, ela é marcante, é histórica. E vai ser a última música desse último bloco, dessa versão antológica do Classic Rocks. Tá bom? Segura aí. Classic Rocks.

affected the world. But it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. Dream of para, para, paradise, para. Aliás, eu não tenho nada pra dizer a respeito dessa música, a não ser histórica, concorda? Plenamente. Você tava até falando aí do pessoal, cara. Quer fechar os eventos, com formaturas e tal. Minha irmã se formou no meio do ano passado e um monte de gente escolheu essa música pra aquela entrada triunfal, receber o canudo. Ela até queria, mas acabou desistindo porque era tanta gente querendo essa música que foi impossível, porque a música é realmente fantástica. É comum o pessoal pegar aquela do YouTube. Que a minha irmã pegou. Beautiful Day, né? Aquela coisa, um dia lindo, estou me formando, blá blá blá. Mas Paradise é inexplicável, é fantástica. Eu achei que o clipe é pobre e não merece o clássico que se tornou a música. Concorda? Mas ia ser difícil fazer alguma coisa no nível da música, né? Acompanhasse o áudio. Um sujeito fantasiado de elefante de pelúcia num monociclo. Complicado. Realmente o clipe inexplicável. Bom, não difere. O que vale é o áudio, o clássico. Ele se propõe a serem uma banda de música e não uma banda de imagens, né? Vamos só ouvir. Ótimo. Coldplay, áudio, please. E muito. Anterior, um cover bem interessante de Wicked Game, do Chris. Isaac. É o Chris. É. Foo Fighters Band on the Run. Band on the Run. Band on the Run. Essa é dele. E boa. Dele boa. Classic Rocks. To Die For. Que nome é esse? Mas o cover de Pet Shop Boys. Ai, como eu gosto. It's a Sin. Esse é o pecado. Genesis, The Diving Line. Genesis é sem comentário. Rolling Stones, outro sem comentário. Classic Rocks. Harlem Shuffle. BTO, Beckman Turner Overdrive. Hold Back the Water, vou dar porrada. Lembra disso? Não. Vou dar porrada. Para, pa, pa, para. É isso. Versãozinha brasileira? É isso aí. É melhor do que o Tererê, tá? Vamos mudar de assunto, inclusive. Começamos com Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Smell Like Teen Spirit. É. Vocês entenderam, não é? Para, para, para. É isso aí, Nirvana. Legal, pessoal, a gente tá se despedindo. Esse programa foi, assim, uma surpresa pra gente ter que fazer, assim, de repente, porque o Adolfo disse que não poderia vir. Ele teve um bom motivo, inclusive. Então, nós não estamos acostumados a fazer programas ao vivo, tá? Vocês que são ouvintes da Rio Sul Rádio acompanham as nossas vozes, minha e minha esposa, nos comerciais, nas vinhetas e tal, mas assim, apresentando o programa, nem o Flash House, que sou eu que faço as mixagens e tal, que é um programa que me traz um prazer, assim, astronômico em fazer, nem esse programa eu faço a locução. Inclusive, essa versão do Classic Rock está até me animando em pensar no assunto. Vai lá. Talvez, porque a presença da minha esposa aqui me ajudou muito, inclusive porque eu não gosto de fazer a apresentação de programas ao vivo, não é meu propósito. E eu nem sei. talvez ocorra, mas a priori, o que deu pra fazer foi isso aí. Eu espero que tenha agradado pelo menos a maioria, tá? Agradeço bastante a vocês todos pela audiência. A gente tem como monitorar a audiência, inclusive a gente sabe que a audiência tá alta, a gente sabe que tem audiência do Brasil inteiro. Em Resende é fortíssima, graças a Deus, mas inclusive nesse momento a gente tá pegando aqui a audiência de outras partes do mundo, e são muitas. Tá, estão acostumados com o Adolfo, e eu tô fazendo o programa e acompanhando o painel de audiência, com medo de que as pessoas estivessem aqui esperando o Adolfo falar e viram que não é ele e fossem embora. Não foram, tá? Isso é lisonjeiro, me traz assim uma satisfação inenarrável saber que, é claro, nunca vou conseguir substituir Adolfo Maciel, tá? Mas é saber que eu consegui tapar esse buraco, dar essa palhinha, quebrar esse galho, né? Então é lisonjeiro pra mim saber que os ouvintes do Adolfo estão me ouvindo. E não ouviram só minha voz, da minha esposa e do meu filho, ouviram a minha sequência e da minha esposa também. A produção foi feita por completo, tá? O playlist, tudo mais, tá? O programa foi totalmente produzido por nós, assim, em caráter de urgência, de repente, e esperamos mesmo que tenha agradado. O painel de audiência nos mostra, pelo menos, que não foram embora por não ser o Adolfo Maciel. A gente achou muito bacana, tá? Obrigado mesmo a todos vocês, e eu tenho aqui uma listinha de pessoas que eu tenho certeza, inclusive, que ouvem e que se manifestam através do Facebook, tá? Então, esses que se manifestam, inclusive o Alex Chagas, Luiz Gunnen, César, da Nova Ótica, aqui de Resende, eles se manifestam constantemente como ouvintes do Classic Rocks. Então, e a você que não se manifestou, manifeste-se. Dá uma palavrinha, vá lá no Facebook e comenta alguma coisa. é, não é questão de massagear o ego, é questão de saber se tá agradando, tá? Então, obrigado a todos pela companhia e vou fazer igual Adolfo no encerramento, tá? Todo sábado ele fala isso, então vou falar também. Se você for dirigir, não beba. Um abraço.